Honrar meus pais, a mim mesmo, família e amores. Enquanto as lágrimas dos derrotados formam poças, coleto debêntures. Emotional adventures, persisto com grande coração. Na terra resisto, agonizo com amor. Insisto em ser menino sonhador, não desisto. Amar é quase ser irônico. Chá de bodotônico, aperte um hidropônico. Conecte aquecionas numa crise safassônico. Raiz profunda da Líbano, etimológico, código cromossômico. Desse preto positrônico, emas eletrônicos, telemofônico. Mais heteronômico, Fernando Pessoa. Mais pronto que o cruzeiro titânico, rude tal, gorila biônico. A lírica, magnitude da lúdia oceânico. Mano, pranzos me lavam como o cachoeiro. Engano, e você vira poeira cósmica a um outro plano.